voz marcante te vai tocando, vai virando uma atrás da outra. Uma marcante melhor que a outra, hein? Daqui a pouquinho, transmissão ao vivo no Repá pra você. Estou à procura de alguém que sempre me amou. Briga de ciúme, sei que acabou. Vem pra cá, vai ficar, vem no mar. A luxuosa super poderosa que vai detonar. E as descargas turbinadas você vai sentir. Renatinho. Sente qualidade pra você ouvir. É uma nova emoção com uma super produção. A luxuosa combi da produção. Viaja sim! É tão lindo esse amor entre você e eu. Por favor, me desculpe o que aconteceu. Na comida produção eu quero te encontrar. E de deve ser Andrezinho fez me apaixonar. É tão lindo esse amor entre você e eu. Por favor, me desculpe o que aconteceu. Na comida produção eu quero te encontrar. E de deve ser Andrezinho fez me apaixonar. E quando eu vou voar com toda a emoção. E de pelado e louro mix e Ronaldo na inovação. O meu amor, o nosso amor. Eu sei que eu te juro, jamais acabou. É tão lindo esse amor entre você e eu. Por favor, me desculpe o que aconteceu. Na comida produção eu quero te encontrar. E de deve ser Andrezinho fez me apaixonar. DJ! Bora que te vai virando! É Disque Man, Josi, quem tá tocando o líder som de Corsi. É Disque Man, Josi, é Disque Man, Josi, quem tá tocando é o líder som de Corsi. Ele detona, só manda as balas, quando o DJ solta o som e a vinheta. Vai, líder som, a nave pancadão, tu é de Corsi. Vai, líder som, a nave pancadão, tu é de Corsi. É Disque Man, Josi, é Disque Man, Josi, esse DJ detona e manda ver. É Disque Man, Josi, é Disque Man, Josi, esse DJ que detona na moral. Vai, líder som, a nave pancadão, tu é de coração. Vai, líder som, meu parceiro Igor, bora Igor! Não, tu é de coração. A gente vai tocando as marcantes, vai virando uma atrás da outra. Tira as safadinhas. Um, dois, três, vai girando, Renatinho, vai! Banda Rister, um tremor de sucesso. É você do Miguel Assis, Zezinho, te liga. Eu amei, mas não vou procurar esse amor. A quem não merece nem mais o meu sorriso. Eu amei, mas não tive o mesmo amor que eu te dei. Bora, Marco, saudade, garoto! Vou sair por aí andar, vou gritar que estou livre. Renatinho, Renatinho. E não sou mais de ninguém. Não ligo mais para o amor. Não sou de ninguém. Eu vou ficar também. Os compromissos não quero com nenhum outro amor. Não sou de ninguém. Pois me libertei. Com relembrar, Adriana, pra relembrar, vai, vai. Foi bom te amar, não consigo esquecer os beijos seus. Das noites de amor, oh, oh, oh. Você me deixou de um jeito que não dá pra aguentar. Assim dói demais, assim dói demais. Nunca pensei que pudesse existir um sentimento tão forte assim. Meu parceiro Nando, bora Nando! Grande Nandinho lá no Porto Arthur, hoje na área! Ali Nandinho! Deu valor, não quis nem escutar. Tudo que eu tinha pra te dizer, não me deu nem outra chance pra provar todo aquele amor que eu tinha pra você. Tinha pra te dizer, não me deu nem outra chance pra provar todo aquele amor que eu tinha pra você. Moleque do Melody e DJ Brasil. Meu parceiro Mica Mal. Direto de Altamira pra assistir o jogo do Leão aqui nas Moinhas. Isso dá certo, mas é tempo pra tudo, tudo no seu tempo certo. Depois que a chuva cai, o sol brilha, amor. A esperança te espera, corra, pegue na mão dela, lute, não desista. Tenha um grande amor e busque ser feliz assim. Dê tempo ao tempo, veja no mar o pescador. Tão só, não desistiu. Esperou, veja no mar o pescador. Tão só, não desistiu de um grande amor. DJ Renatinho. Agora que é uma viagem nas marcantes pra você viajar. Gosta mais de Red Label ou Ice? Gatinha, cê gosta mais de Red Label ou Ice? Pra mim tanto faz, ou Red Label ou Ice? Pra mim tanto faz, ou Red Label ou Ice? Ice, ice, ice, ice, ice, ice, ice, ice, ice. O caos, o uísque elas caem. Elas gostam mais de ice. O caos, o uísque elas caem. Ice, ice, ice, ice, ice, ice, ice, ice, ice. Chegar juntinho pra curtir hoje aqui nas Mu, o nosso domingão, hein? Muita coisa boa pra rolar ainda hoje. Daqui a pouquinho, transmissão ao vivo aí do jogo do Repá, o grande Repá. Vai passar nas nossas duas telinhas, hein? Vou ajeitar bacana pra você espiar nas duas telinhas aí, torcer pro seu time. Grande Repá, daqui a pouquinho. Você vacilou, vai colher. Ratinho vai botando uma pressão mais marcante, marcante, marcante. Sei que eu não fui perfeito, mas eu te amo. Não vim saber se eu mereço mais uma chance, meu amor. Já tentei te esquecer. DJ Renatinho, mas eu me enlouqueci. DJ Renatinho. Sozão com DJ Sleep e não tinha pressão. Olha que é marcante aqui na Jumo ao vivo. Thank you.